994, informação Bravo, autorização para Maceió. Voo no 994, está autorizado Maceió, nível 350, via Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju. O controle 120.8, o transponder é o 5570. 350 aprovado, Maceió para 8, Orago, Maceió direto. Recorda 10, esquerda, Puca, Jamaracaju, 208-5570, transponder, 1994. Reto, chame quando pronto, só o estacionamento, voo no 994. É bom trabalho. Salvador 1805, pronto para o táxi. São 80 a bordo. Fortaleza, 2h40. Cliente, gol no 805, táxi à direita. Chame a torre, 1895, no ponto de espera da 10. Pela direita, 1895 para decolagem. Obrigado, 1805. Voyage. Gol no 896, autorizado, porção 4, ingresso na Juliette. Juliette para o 4, gol no 896. O voo no 714, em 2 minutos, o senhor será autorizado, pushback, no gate 2. Ah, você escuta o nosso 714. No 70, ajuste agora no 012. Continue na aproximação, tráfego ainda não avistado, 131 no 70. Gente, com 012, aguardando, 131 no 70. Oi, Salvador, boa noite, 805, pode esperar pronto. Boa noite, 05, mantenha o ponto de espera. Mantendo. Estimativo tá 3170, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão 10, vento 090 graus com 9 nós. Autorizado pouso na 10, 3. O gol no 805 está visual com a Airbus da Tana Curta final? Ativo. Após o pouso do tráfego, autorizado a diária e manter cabeceira no 0, gol no 805. Aqui após a passagem 0 na final, ali mantém no 0, gol no 805. No 4, pushback autorizado, chame táxi. Só seguir o Guardião 01. Zero, no solo aos 36, direita solo 121.9. Guardião 01 autorizado, táxi, aposto para ingresso à pista, Guardião 01. Tá 3170, no solo 36, direita, solo 121.9. Opa, Romeu Alfa Delta Quebec, chama Recife, 1251. Eu poderia confirmar 1251? 1251. 1251, obrigado, e muitíssimo boa noite, até mais. Boa, boa viagem. Oceano 212, está autorizado a aproximação ILS. Altíssimo grade, senhor autorizado, chama estabilizado, 6212. Então, 01, ciente, autorizado, alinhar e decolar, pista 197, vento 090 graus com 10 nós, reporte fora do solo, Guardião 01. Salvador fora do solo, próximo Guardião 01. Afirmativo Guardião 01, acione 0101, comprou do farol de Itapuã, guardando transferência. Acionado 0101, comprou do farol de Itapuã, aguardando transferência, Guardião 01. Apenas confirmando, decolar 238, ok, Guardião 01. Boa noite, 05, decolar 238, controle, 120.8, boa viagem. 08, minha boa noite. Boa noite, novamente, boa noite, 05. 805, controle, meu cordial, contato radar. É, mantenha a PUCA 805. Guardião 01, controle agora, 120.8, até regresso, Guardião 01. 1208, até regresso, Guardião 01. Controle Salvador, Guardião 01. Capitão Guardião, prazer falar, prossiga no seu voo e sempre na escuta. Obrigado, uma boa noite, um bom serviço aí pra ti, 01. Confirmando, é 1012 pro 636212. Confere, capitão. Muito obrigado. Bono 7 no 4, autorizado decolagem pista 10, vento 090 graus com 11 nós. Sim, iniciando decolagem no 7 no 4. 7-1-4, decola 2-4-1, controle agora 1-2-0-8, boa viagem. 208, boa. Vamos pra pouso, cheque o trem, chame a torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5, a chamada virada com... Boa noite, né, 6-2-1-2. Controle, bom dia, 9-7-1-4 da Gol, decolou. Gol 714, controle, meu cordial, contato radar. 7-1-4. Salvador, Xamé 6212, com o trem baixar travado e estabilizado no LS da 1-0. Ajuste na 6212, ajuste 1-0, 1-2, continue na aproximação, tráfego ainda não avistado. Ajuste na 6212. Tá puxando a aproximação, Xamé 6212. 1-6-0-6, solicita 390 para Campina Grande. Boa noite, gol no 606, está autorizado Campina Grande, o nível 390, via Pesolô 10 até Neuma, após direto Campina. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Pouca, transição Zipar, controle 120.8, o transponder 5573. Ok, autorizado para Campina Grande, nível 390, na Pesolu 10 até Neuma, depois direto Campina Grande. Decola pista no zero, curva à esquerda, cumpre o perfil da Pouca, transição Zipar, controle de saída 1208 e o transponder 573, voo 1606. Correto, chame para o push e acionamento. Voo 1606. Chamaremos pronto, obrigado. Portão 5, puxe e acionamento. Autorizado, gol no 606, chame para o táxi. Oxe, né, 6212, solo 845, direita, 121, decimal 9. Cruzando a pista à direita, chamando 219, Oxe, né, 6212, direto, 121. Solo Salvador, Xané 6212, micro aplicação. Xané 6212, ciente, livre o táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Vai chamando o Xané 6212. 1-7-4, chame Recife, 12545. 1-2-5-5, 1-7-4. Com 896. 896, boa noite. Aguarde um instante a cópia para João Pessoa. Agora, obrigado, tem que estar bravo, 896. A 6212 está próximo. Gente, o 6212 da Oceaner. Fique atento ao Boeing da Gol, à esquerda, prossiga o táxi pela Juliette e o até o gate 01. Ok, para o táxi Gol 1606, estamos com 83 a bordo, 4 horas e 16 de autonomia, alternando Fortaleza. Gol 1606, aguarde um instante para o táxi, não foi possível aqui o recebimento do cotejamento aqui do Oceaner, aguarde um minutinho. Oceaner 6202, o senhor manterá a posição, aguarde antes da Juliette para ingressar no pátio. No 6006, táxi em frente, via pátio Índia, ponto de espera 1895 e a torre. Atualizado via pátio Índia, 118 da torre, o voo no 606, obrigado. Oceaner 6212, portão 01, após o gol. Após o gol, portão 01, 6212. 1896, cópia. Para o posto de estacionamento, voo no 994. Aguarde, voo no 994, temos duas aeronaves aí taxiando pelo pátio, só mais um instante. Gol no 994, pode acionar o motor aqui na posição 2? Tá firmo, apenas temos aí um Airbus da Oceaner, o tráfego já está aqui passando através do portão 3. Assim que o tráfego livrar o setor aí do pushback, coordeno com a equipe de solo, está autorizado e chama táxi. Gol no 994. No 994, ciente, obrigado. Nada. Gol no 896, cópia. Firmo 896. João Pessoa, está autorizado nível 370, via UP, Whisky 58 até Recife, após DCT, João Pessoa. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju, controle 120.8. O transponder é o 5572. 896, autorizado João Pessoa, abre o Whisky 58. Direto João Pessoa, decola da 10 curva esquerda, Pucca, transição Caju, 208, controle 5572, transponder 1896. Correto, chame para o push e acionamento, vou no 896. Chama push, senhora, vou 896. Romano 606, decolar 253, controle 120, decimal 8, boa viagem. Até já, obrigado, 208. Boa noite, o 606 decolou, passa 1500 metros. 306, boa noite, contato radar, voo 390, sai da PUCA. 390, sai da PUCA. Táxi Gol 1994, tem 115 a bordo, 2 horas e 15, Salvador. Gente, Gol 1994, livre o táxi da direita, ponto espera da 10, 1895 a 2, boa viagem. Livre táxi, direita 1895, boa noite, 1994. Oi, boa noite, Gol 994, ponto espera da 10, pronto. Gol 994, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus com 10 nós. Livre decolagem, pista 10, Gol 994. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, entre Iguaçu, está visual com campo para retornar Salvador. Guardião 01, no chame torre 1895. 1895, Guardião 01. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, ajuste no 012, parte do greve, 090 graus com 99, confirma, confirma. Afirmo. Autorizado, dá presente direto, parte do GRAE, reporte na curta final, Guardião 01. Botará a curta final, Guardião 01. Coro 994, decolado 58, controle agora 120, decimal 8, boa viagem. 208, coro 994, obrigado. Prole Gol 994. 994, contato radar, voo 350, sai da Fuca. Da Fuca para 350, com 994. Chamei a CIF, é o 2545. 2545, obrigado. Bom, no tráfego avistado, autorizado o pouso direto, parte do GRE.